Rádio Fora do Eixo apresenta Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Aloha moçada, quem fala aqui é o João do coletivo Forceps. É um prazer, estamos iniciando mais um Ligue os Pontos, nossa quarta edição, em caráter especial aí pelo problema técnico que tivemos na transmissão ao vivo da noite de quarta-feira, 7 de julho. Então resolvemos trabalhar na forma de podcast. E hoje na apresentação sou eu, João do coletivo Forceps, e o jovem do Massa Coletiva. Salve João, salve todo mundo que está escutando, ouvintes aí, fiéis e persistentes. A gente também está nessa batalha, como o João disse, tivemos problemas técnicos para a realização do programa ao vivo, mas estamos aqui garantindo a periodicidade quinzenal do programa Ligue os Pontos. Para quem não conhece, o programa que tem a missão aí de unir todos os pontos e iniciativas ligados ao Circuito Fora do Eixo, sempre atualizando o debate e todas as ações que a gente realiza dentro da rede, né? Então, vamos ter muitas coisas aí ao longo das próximas 2 horas. A gente vai falar sobre o Clube de Cinema Fora do Eixo, sobre o Palco Fora do Eixo, sobre os congressos regionais, e entre muitas outras coisas que acontecem aí no Circuito Fora do Eixo. Para o primeiro bloco, vamos conversar um pouco com a moçada sobre o Prêmio Mídia Livre, que foi recebido pelo Pegada, pelo Massa e pelo Espaço Cubo esse ano. O Portal Fora do Eixo também foi um dos premiados no ano passado. A gente vai saber um pouco de como foi receber esse prêmio, como o coletivo encarou essa nova fase e as mudanças. Ligue os pontos. Então, gente, eu sou a Adri de Aguiar e a gente está aqui, todo mundo que está reunido hoje, para falar um pouco sobre como funciona e como que o MIC começou. O MIC começou em 2008 e a ideia inicial era juntar os núcleos de comunicação independente de Cuiabá para tanto debater a comunicação independente como ela acontecia, tanto para melhorar e potencializar os núcleos de comunicação que já existem. Então, atualmente, o MIC tem mais ou menos 10 pessoas, e a gente é formado pelo espaço, os núcleos de comunicação do Espaço Cubo, da Próxima Cena, do Factoide, da Volume, da CUFO Mato Grosso e do Sindicato Extremo. Então, do ano passado para cá, o que a gente mais tem reparado é o quanto a gente está vivendo um grupo misto, diferenciado de tudo que a gente já trabalhou antes. Porque a gente chegou a um nível que a gente tinha conhecimentos muito diferentes um do outro. Tanto técnicos, porque a gente tem gente que já trabalha com a rádio, já tem as pessoas que trabalham com audiovisual, tem pessoas que são assessoras. Então, tanto técnicos de conhecimento quanto de know-how da cena que vive. A gente tem a CUFA, que traz para a gente uma linguagem mais informal, que trabalha com o pessoal da periferia, que já tem uma outra vibe até de como levar a comunicação até o público. Trabalha com o Espaço Cubo, que já tem um lastro mais político, então já tem uma outra vibe mais técnica. Aí a gente trabalha com a Próxima Cena e com a Volume, que trabalham com um pessoal mais jovem, com isso uma linguagem um pouco mais acessível, tem as mídias todas voltadas para a internet. E nesse mesmo tempo a gente trabalha com um sindicato que, apesar de ter a mesma vibe da Volume e da Próxima Cena, eles já trabalham com uma outra galera diferente. Eles trabalham só com bandas pesadas, então eles trabalham no meio do hardcore, metal. E, por fim, a gente trouxe para perto a nossa última adesão, foi do Factoid, que hoje a gente está meio em dúvida se são 2 ou 4. São 2 mais 2, segundo o Gabriel. E aí a gente trouxe o Gabriel e o Daniel para perto. E eles trabalham com música eletrônica. Então, se a gente reparou que a gente estava num caldeirão de jeitos de fazer comunicação independente e jeitos de trabalhar. Então, atualmente a gente trabalha da seguinte forma. A gente tem reuniões periódicas para quando a gente vai ter uma grande campanha ou quando algum de nós vai fazer um grande projeto. E a gente tem que ficar... A gente se reúne para traçar um plano e executar ele da melhor forma possível. E acho que agora a gente vai fazer a rodada de apresentações e depois a gente vai explicar um pouco sobre como o MIC está andando por agora. A Lígia vai começar. Bom, eu sou Lígia Torres. Eu faço parte da Volume, que é uma base de produção do Espaço Cubo. Exatamente por ser da equipe de comunicação, eu tenho trabalhado exclusivamente com a parte de cobertura, escrever texto, tirar foto, fazer vídeo. Sempre rola essa troca de experiências entre os integrantes. E também trabalho como colaboradora em outras funções do Espaço Cubo e do MIC. Gabriel vai se apresentar. Olá, tudo bom? Eu sou o Gabriel, do Factoid, www.factoid.com.br. E nós somos um blog que fala de música e cultura eletrônica. Tanto o que está acontecendo aqui no estado de Mato Grosso, quanto o que está acontecendo mundialmente. A gente procura trazer essa informação para a galera daqui. O blog, como a Adrid já adiantou, basicamente tem como núcleo eu e o Daniel Soares, né, que somos os principais produtores de conteúdo e nós que roteamos os outros conteúdos interessantes para o blog, para o nosso público. Mas também temos participações pontuais do Davis Caldas e do Lucas, conhecido como Gorduras, a vuvuzela da cena. E é isso, a gente fala sobre música eletrônica, comportamento, camiseta, um monte de coisa, que tudo que gira e tudo que a gente gosta, até literatura e é mais ou menos isso. Agora eu vou passar aqui pro próximo participante, Carol. Oi, eu sou a Carol Morgan, da Próxima Cena. Eu sou responsável pelos vídeos de cobertura, vídeo de campanha do MIC. A Próxima Cena é a frente de audiovisual do Espaço Cubo. Pode falar da cena também, Carol. Aqui em Cuiabá, a Próxima Cena promove a seda. Esse ano a gente vai para a quinta seda. E hoje a gente já exportou essa seda para alguns pontos do país. A seda é a Semana do Audiovisual, que acontece todo final do ano. É uma semana com oficinas, palestras, mostras de vídeo, onde qualquer um pode ter contato e ver que qualquer um pode fazer vídeo, porque a gente trabalha nessa perspectiva de que se você tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você pode produzir um conteúdo massa. Você vai apresentar, Ney? Agora eu vou passar para o Ney Hugo. Sou o Ney, também faço parte do MIC, aí, através do Núcleo de Comunicação do Espaço Cubo. Né, e acho que sou o mais velho da turma, aí, não sei de idade, né? Não sei como é que é os factoides. Não sou o mais velho de idade, não. Mas sou da galera, sou o que está aqui há mais tempo, então a gente acaba, né, tendo bastante esse diálogo do fora do eixo, assim, com o MIC, né? A gente já mapeou algumas coisas para estar ali levando para o portal Fora do Eixo, e principalmente a questão do debate político. Né? Nas reuniões a gente sempre coloca, né, a história dos circuitos coletivos, a coisa da economia solidária, essa tecnologia social em organização, né? E quais são as ações que a gente quer divulgar, né? Essas ações de economia solidária, né, a rede social do Fora do Eixo, né, e as ações de cada um, que aqui, né, no caso específico das mídias cuiabanas, são as nossas ações, né, da Próxima Cena, do Factoid, da CUFA, do Espaço Cubo, né, e sempre pensando nesse âmbito macro das ações que a gente tem que divulgar, que são, né, as maneiras como os coletivos vêm trabalhando. Né, e além disso, o MIC tem uma pegada também com outros campos da cultura alternativa, como o campo da moda, que acontece ali na Casa Fora do Eixo, né? Tem coletivos de produção cultural que também tem uma feira cultural, e o MIC trabalha muito em cima disso, assim, né? Então eu venho mais como um braço de tudo ali, né? Só não sou, ainda não tenho muito a técnica do vídeo, mas web rádio, texto, foto, e principalmente esse debate de ambientação do MIC, né? É o que a gente busca estar fazendo aí dentro das mídias integradas cuiabanas. Quer falar do projeto, Drid? Então, e voltando à pauta inicial do que, porque a gente foi convidado para o programa, a gente participou, escreveu o projeto do MIC no Prêmio de Mídias Livres, e eu fiquei extremamente não sei se a palavra é excitada, mas foi extremamente feliz com a oportunidade de participar. Porque ano passado eu trabalhei como base de produção desse projeto, principalmente da pós-produção do Portal Fora do Eixo. E foi muito bacana de perceber como é que o Prêmio de Mídias Livres traz a gente para uma outra perspectiva, até de dar autocrítica, de pensar como que a gente produziu faz com que vale a pena aquele prêmio. E aí, quando a gente escreveu o MIC, confesso que a gente estava bem desesperançoso, porque é uma iniciativa muito bacana, mas é bem nova, então a gente conseguiu provar em todos os pontos como é que a gente estava trabalhando, e principalmente pelo aquele projeto que foi escrito nesse edital, como é que a gente traz o público para perto da gente, como é que a gente faz comunicação interativa. Eu acho que o grande mote do nosso projeto é justamente a comunicação interativa. Como que a gente faz é levado para o nosso público, como o nosso público recebe e como ele participa daquele produto. Então, acho que foi bem isso o edital. E além disso, eu gostaria de falar um pouco sobre um dos próximos projetos do MIC, que acontece dia 17 de julho agora, que é o segundo fórum de comunicação independente. A gente fez um ano passado, e aí a gente volta esse ano fazendo de novo. E é a primeira vez, dessa vez a gente vai tentar expandir pro circuito. A gente já está falando, a gente é bem orgulhoso, porque em Uberlândia tem um núcleo parecido com a gente, que é o MIU, Mídias Integradas Uberlandenses, e eles estão começando agora e eles querem, o Tássio trouxe a ideia da gente fazer uma conferência, para a gente mostrar para eles como é que a gente trabalha. E aí, justamente dessa ideia e do dia oportuno, a gente resolveu fazer esse segundo fórum. Acontece dia 17 de julho, vai ser um dia inteiro de formação, tudo que a gente faz durante o ano inteiro concentrado num dia. Ou seja, vai ter palestra de assessoria, palestra de oficinas, na verdade, de audiovisual, oficina de rádio, oficina de cobertura textual, oficina de fotografia. E aí, por isso, e a gente finaliza o dia com a conferência com os meninos do MIU. E aí é basicamente isso. Eu acho que deu, Ney. Tá, chama lá. Então vamos despedir. Tchau. Então a gente vai dar uma despedida coletiva, porque desde que a gente faz o coletivo. Então vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Valeu, obrigado pela oportunidade. Aí, valeu demais, valeu demais. Muito massa a reunião de todo mundo lá das Mídias Integradas Cuiabanas. Valeu a participação. Vamos passar a voz, a palavra, as ideias agora para Camila Cortiella, que foi quem escreveu, né, junto com o pessoal do Coletivo Pegada, o projeto do site, né, do Coletivo Pegada. E acho que é legal contar um pouco da experiência mesmo de como foi escrever o projeto, o que é o site, como funciona, como se torna mesmo uma mídia livre dentro do circuito e tudo mais. Então, o site Coletivo Pegada foi a primeira ação que a gente teve como coletivo. Logo que a gente decidiu que a gente ia trabalhar com o coletivo e decidiu que ia chamar Pegada, a gente logo registrou um blog, começou a postar nele e naturalmente foi crescendo a vontade de se organizar internamente, criar uma dinâmica para que o blog fosse constantemente atualizado, sempre com uma notinha, que a gente acha que não tem nada mais chato que entrar num blog e não ter nada novo. E no começo acontecia isso, porque às vezes a gente mandava meio desorganizado e aí tinha um monte de coisa na sexta e na segunda-feira não tinha nada. Aí a gente foi se organizando internamente, sistematizando. Foi o primeiro trabalho, o primeiro esforço realmente coletivo do Pegada. Antes de fazer qualquer evento, antes de fazer qualquer ação, foi a primeira coisa coletiva que o Pegada fez, foi o site. E aí, isso foi em 2008 que a gente criou o blog, na verdade. E aí, quando chegou 2009 e abriu o edital de pontos de mídia livre, o edital do Prêmio de Mídia Livre 2009, eu li aquele edital e a gente viu que era um edital perfeito pra gente, porque tudo que a gente fazia era o que era pedido naquele edital. Só que a gente só tinha 5 meses de criação do site, do blog, naquela época, e não tinha como fazer a inscrição, porque precisava ter pelo menos 1 ano de atuação. E a partir daí a gente continuou caminhando. o site, que aí a gente já estava na perspectiva de construir o site mesmo. Quando o blog completasse um ano e a gente tivesse a dinâmica e a rotina de publicar e algumas colunas específicas, a gente tinha uma meta de ter uma dinâmica já para poder criar o site. E aí a gente criou o site quando ele fez 2 anos, em setembro de 2009. Em 6 de setembro de 2009 ele fez 1 ano. E aí criamos o site, continuamos crescendo, aumentando, e aí agora a gente tem as colunas semanais que a gente queria, a gente estava conseguindo manter, que era o áudio de pegada, uma coluna voltada para tecnologia e sonorização, e o Pegada Recomenda, que é uma coluna voltada para resenhas críticas de produtos culturais, né? Em setembro de 2009 a gente tinha essas duas. E aí com o passar dos próximos 6 meses, a gente conseguiu manter uma rotina de podcast de semanal, toda quinta-feira tem podcast no site, e conseguimos agilizar as coberturas. Ele é sempre atualizado, sempre focado em Belo Horizonte, a produção cultural, independente, alternativa de BH. Acaba que o site vira uma porta de entrada de colaboradores mesmo. Então, a gente sempre está melhorando o site, melhorando a questão institucional, de falar melhor sobre o Coletivo Pegada. E aí, a maioria das pessoas entra querendo escrever para o site, ou querendo fazer o podcast, cobertura, tirar fotos, fazer vídeo para o site. E aí, começa a conhecer melhor o trabalho todo do Coletivo Pegada, que vai muito além do site. Acaba que é uma das ferramentas mais, uma das ações principais mesmo do Coletivo Pegada. Daí abriu em 2010 o edital de mídias livres e a mensagem, inclusive, que eu mandei para a lista foi: galera, chegou o nosso momento. O edital que a gente sempre quis abriu, vamos escrever o projeto, vamos agilizar as inscrições e tudo. E aí foi um dos projetos mais fáceis que eu já escrevi, porque a gente sempre veio trabalhando a informação como uma prestação de serviço para Belo Horizonte. Nós, como pessoas, sentíamos falta de ter um canal de informação que centralizasse informações sobre essa cena de produção cultural e musical independente, alternativa de BH, que juntasse as agendas das casas, que juntasse notícias das bandas, que fizesse matérias sobre os lugares, que fizesse cobertura, porque em BH não existe jornalismo que faz cobertura, que fizesse vídeos, podcasts, colunas, resenhas, que apresentasse mesmo para Belo Horizonte, para nós, como público mesmo, a gente sentia falta disso, e a gente sempre trabalhou no site do Coletivo Pegada com essa perspectiva de prestador de serviço, de informação e de mídia livre. É mídia livre mesmo, inclusive a gente agora tem uma coluna sobre tecnologia livre, tem o áudio de pegada que virou um e-book distribuído gratuitamente pela internet, todos os nossos trabalhos são realmente, a gente tinha essa ideia que nós éramos já o ponto de mídia livre, na nossa cabeça. E quando a gente escreveu o projeto, foi natural, foi simples, foi super fácil, a gente se reconheceu completamente no edital. Foi super tranquilo, porque todas as metodologias que o edital pede que você pense, reflita e tudo, a gente já tinha muito claro na nossa cabeça. E quando saiu o resultado, foi um momento de euforia completa, porque não só a gente estava fazendo o que a gente achou que a gente estava fazendo mesmo, né, o que a gente acreditava, foi reconhecido que a gente acreditava, e foi uma pontuação que, sinceramente, eu não esperava que a gente alcançasse, né? 91 em 100, acho notável mesmo. E acho que é a força da colaboração mesmo que o Coletivo Pegada tem no site. Só para ilustrar, a gente já deve ter tido nesses 2 anos quase 2 anos que o site está aberto, 30 colaboradores diferentes, 30 pessoas que escreveram lá diferentes. A gente já passou por 3 editores, 3 momentos de edição, na verdade. Eu editava, aí o Edu começou a editar, aí eu voltei a editar, e agora o Edu está editando de novo, são 4. Mas sempre a pauta é colaborativa, a gente tem uma tabela no Google Docs que controla a pauta toda, inclusive a gente mandou isso para um ponto de mídia livre também. A gente tem um e-mail colado na capa do site para a galera mandar pauta, então a gente sempre recebe informação de show, de evento, festival, enfim, uma infinidade de coisas que está ali fácil, de fácil acesso para colocar notícias na pauta. E aí agora que está tudo integrado nas mídias sociais também, é muito bacana de ver o tanto que é retweetado o conteúdo, tanto que é citado em outros blogs, em outros sites. E essa porta de entrada mesmo, de colaboração, porque dá para o público que acessa o site e que comenta e manda e-mails para a gente, sempre já chega com essa ideia de colaboração. Ah, eu quero escrever para o site. Então, vê a porta aberta, que é uma coisa super importante para a gente, que a porta esteja aberta. Vem com vontade de colaborar, colabora efetivamente, né? E, enfim, foi um grande prazer mesmo ser contemplado no edital de mídia livre. Eu fico pensando assim, foram 3 projetos que o Circuito teve aprovados nesse edital agora de prêmio de mídias livres, né? Assim, eu acho que isso também reflete bem o momento em que o circuito está, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que é completamente coerente que venham 3 prêmios para o Circuito Fora do Eixo no edital de mídias livres, porque nós trabalhamos comunicação livre. Inclusive, quando era um portal de notícias, o site Fora do Eixo.org.br era um portal de notícias anteriormente. O slogan era cultura livre ligada em rede, que é a parada. Nós trabalhamos com isso mesmo, a gente faz cultura livre. E ser contemplado nesse edital, como eu falei, é natural, porque o trabalho que a gente faz é esse mesmo. E isso sirva como estímulo para os outros pontos fora do eixo passarem a cuidar melhor dos seus blogs, dos seus sites, perceberem como isso é importante para a cidade que eles fazem. Não é só importante para o coletivo, não é só importante dar notícia do seu coletivo, do seu trabalho. É um veículo, o veículo de informação deve ser utilizado para o bem comum da população mesmo. Então, e a galera curte poder escrever, a galera curte poder entrar no site, ter todo dia ter coisa nova, a galera curte ouvir música nova, ver vídeo novo, saber de edital, saber de oportunidades que eles possam aproveitar também. Então, esses 3 prêmios que o Circuito Fora do Eixo já garantiu no prêmio de mídias livres, que são iniciativas, inclusive, 3 iniciativas muito bacanas, né? Modéstia à parte. O site do Coletivo Pegada, o Independência Almarte, que eu acho que é uma referência para todo o circuito em termos de qualidade e inovação e novas experimentalismo de linguagem, de rádio mesmo, com a ação da Rádio Fiscar e tal, um programa de rádio super referencial mesmo, e o MIC, que é as Mídias Integradas Cuiabanas, que já levou para outro nível, né? Ao invés de ter não é um blog, é um coletivo de sites, de mídias que se interessam pelo mesmo tema e produzem colaborativamente, são um centro de mídia também. Achei perfeito, assim, que isso sirva mesmo para o banco de estímulo do circuito, para que mais coletivos se estimulem a manter com mais cuidado os veículos, principalmente com esse olhar que para fora, de como prestador de serviço, informação como prestação de serviço. É isso. Eu sempre um prazer falar com o Ligue os Pontos, que é uma grande iniciativa de mídia livre do Circuito Fora do Eixo, colaborativa. Acho o programa uma ideia genial, longa vida ao Ligue os Pontos, e sempre que precisar, é só chamar de novo. Bom, legal demais, Mi, parabéns aí também, e obrigado pelos elogios. Começa a contar então daqui diretamente do Massa Coletiva, né, de São Carlos, interior de São Paulo, um pouco de como que foi a recepção e, na verdade, todo o contexto mesmo, né, que a gente recebe o prêmio de Mídias Livres, né. Simultâneo, na mesma semana, a gente completou 3 anos no ar aqui, realizando o programa na Rádio UFSCar, né, na verdade, não só na Rádio UFSCar, transmitindo para todo mundo, mas o projeto começou lá 3 anos atrás e, ao mesmo tempo, a gente estava completando 150 edições. E, então, o prêmio casou justamente nesse momento de confluência e de comemorações. Mas, na verdade, acho que é legal até dar uma contextualizada no próprio prêmio, né, que é uma iniciativa do Ministério da Cultura, né, que está dentro da Secretaria, né, de Cidadania Cultural, faz parte do programa Cultura Viva, que, assim, para quem acompanha, é um fato muito importante de democratização, empoderamento da sociedade civil dentro do fazer cultural, do fazer, agora expandindo para esse lado da comunicação, já que o Ministério das Comunicações é super atrelado à grande mídia e outras coisas assim. Quem acompanha as discussões e outras atitudes em relação com TV digital, por exemplo, vê que o Ministério das Comunicações acaba sendo tendo um papel muito diferente do que o Ministério da Cultura acaba tendo, que tem mais a ver com o trabalho que está sendo realizado, por exemplo, no Circuito Fora do Eixo, né, de descentralização mesmo e de expandir cada vez mais as vozes e os agentes, os atores que estão construindo a cultura no país. Então, esse prêmio, essa foi a segunda edição, né, do projeto. A gente tinha participado já no ano passado e eu lembro que a gente focou assim essa foi a segunda edição do prêmio, né, e a gente tinha participado já no ano passado focado e trabalhado bastante mesmo no projeto, inclusive na parte de vídeo, construir um portfólio bem interessante, assim. Eu estava muito confiante na edição do ano passado, de 2009, e quando não rolou, quando não deu certo, né, a gente foi classificado, mas não foi premiado, rolou um certo, assim, um pequeno desestímulo, né, mas a gente, bola pra frente, continuou todas as ações. No final do ano passado deu certo, né, que a gente foi contemplado no prêmio, né, dos pontos de cultura, que fazem parte aí da mesma iniciativa do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura. E a gente continuou nossas ações, do nosso jeito aqui, mandando bala e tal, se estimulando de outras formas. E agora, quando teve o edital novamente, no início do ano, a gente encarou de uma outra forma, na verdade, né? Lógico, vamos participar, mas não ficou tão ansioso e tão esperando tanto, né? Uma expectativa tão grande quanto no ano passado, justamente para não sofrer a mesma coisa que tinha acontecido. Mas foi legal, que foi um trabalho de olhar para trás ao longo do tempo mesmo, o que tinha dado certo, o que não tinha, o que propor que tem a ver com as ações que a gente realiza aqui, né? Já que agora cada vez mais a gente aprofunda, o projeto é voltado para a cena regional, né? Que, apesar do Independência Mate acabar tendo uma abrangência nacional, o nosso foco forte ainda é na construção e fortalecimento da cena local e de ampliação disso, né? De número de vozes fazendo, trazendo valores e outros princípios que a gente acredita por aqui. Então, é legal porque é um prêmio também, né? Então, é meio que ser reconhecido pelo seu trabalho, diferente dos pontos de cultura ou outros prêmios editais que você é contemplado para realizar alguma iniciativa, né? Esse prêmio das mídias livres é para para reconhecer o trabalho que já vem sendo realizado. Então, a gente fica bem feliz e dá mais força, com certeza, para seguir na batalha aí, para seguir na luta mídia livrista e cada vez mais expandindo, incentivando para que novas pessoas possam fazer, né? Que não faz sentido nenhum que fique concentrado na mão de uns ou outros. E eu acho que, até aproveitando o tema que a gente está falando aqui agora, é legal iniciativas como, por exemplo, do Coletivo de Centro, que recebeu o prêmio de Mídia Livre Nacional ano passado, e parte da verba eles redistribuíram, comprando transmissores de baixa potência para para passarem para outros pontos, para outras localidades. Inclusive, o Fora do Eixo foi contemplado, né? Esse transmissor deve chegar em algum tempo aí, em breve, aqui para a gente no circuito, para a gente fazer nossas transmissões em FM também. Mas eu acho que essas iniciativas elas têm que servir para potencializar a mídia livre como um todo, não só um ponto exato, mas que cada ponto possa replicar, trazer as suas experiências para compartilhar com outras pessoas, para que cada vez mais gente esteja com acesso, utilizando as ferramentas como extensões de si mesmo, para em busca de experimentação, transformação e sei lá, novas maneiras de se fazer as coisas. Vou encerrando por aqui. O programa tem que seguir, muita gente boa para falar aqui ainda no Liga os Pontos. É isso aí. Queria agradecer a participação da Camila Cortiella, da Adria de Aguiar, do Jovem, como sempre. E agora vamos um pouquinho de música. Vocês vão ouvir a banda Elefas de Lavras e a banda La Carne. Desde sempre, baby. contra os abutres que devoram devagar. Tenha certeza, é fácil demais. Conheça o brilho e o som de navalhas na visão. Eu disse pra você, íamos ter que suportar isso. Vão nos deixar quem fica não, ou que nos lancem maldição. Eu conheço um jeito, baby, é fácil demais. Vertigens frias como navalhas na prisão. Tolices pra você que preferiu se repressão, repressão, sorridente repressão. Contra a corrente desde sempre, baby. Contra os abutres que devoram devagar. Tenha certeza, é fácil demais. Vertigens frias como navalhas na prisão. Tolices pode ser, mas é assim que eu sei lutar com você. Vão nos deixar viver. Só ideia, repressão. A vela, ligue os pontos. Bom, no segundo bloco, vamos falar um pouco dos congressos regionais que estão para acontecer aí no Brasil inteiro. Vamos falar um pouco de como serão realizados, a importância de se linkar com o nacional em outubro, o congresso nacional que será realizado aqui em Minas Gerais. Qual o balanço dos congressos passados? Vamos falar também o que a gente tirou de demanda, o que já mudou. A quantidade de ponto na rede que está aparecendo, como nivelar tudo, como que vai ser isso, e como estão sendo percebidas as movimentações em torno dos congressos. Então, para falar com a gente aqui agora no Ligue os Pontos, diretamente de Uberlândia, cidade que vai sediar o próximo Congresso Nacional Fora do Eixo. Tá, pode começar. Bom, então, sobre os congressos regionais, esse ano a gente definiu que, além do Congresso Nacional, a gente vai fazer os congressos regionais. Porque como o circuito aumentou muito, né? Agora tem 50 coletivos, a gente imaginou que, sendo o congresso aqui em Uberlândia, a gente espera que venha 300 pessoas, seria muito complicado para a gente conseguir ouvir o que todo mundo tem para dizer, ouvir as propostas de cada coletivo, as dúvidas, para conseguir caminhar um planejamento assim, mais eficiente para 2011. Então, a gente achou melhor, optou por esses congressos regionais, que eles vão andar em consonância com a proposta nacional. Então, estão sendo feitas reuniões da comissão organizadora para a gente definir assim, um temário para todos os congressos seguirem, definindo formulários, várias ferramentas para todo mundo chegar com uma proposta mais nivelada no nacional. Então, a gente está desenvolvendo assim, várias ferramentas, várias orientações para a realização desses congressos regionais. E está sendo bem bacana. Assim, o professor Chimba ajudou a gente bastante nessa orientação. E assim, a gente está caminhando, acho que está ficando bacana. Então, a gente espera que tenha uma participação bem significativa de todos os coletivos nos congressos regionais, né? Porque daí eles vão tirar encaminhamentos para levar as propostas para o Congresso Nacional. Então, já chega todo mundo mais direcionado, assim, mais, com as propostas mais claras. Porque, por exemplo, vai todo mundo nos regionais, já vão ter ido regimento interno, circuitos, a carta de princípios. Então, já vai estar com tudo isso bem mais claro, né? Então, todo mundo já vai chegar mais afinado e o Congresso Nacional vai conseguir caminhar de uma forma mais tranquila. E aí, a gente vai poder otimizar esse tempo que a gente vai estar aqui, né? Aqui no uso da sustentabilidade, a gente procura desenvolver as ferramentas que vão orientar o trabalho dos coletivos, o trabalho dos eventos e tal. Então, a gente faz reuniões quinzenais, onde a gente define quem que... Sim, então, a gente vai começar agora uma campanha para todos os regionais começarem a mobilizar os seus coletivos para participar dos congressos regionais, né? Então, a gente já tem as datas definidas de cada congresso. Assim, a Regional Centro-Oeste, eles vão fazer em Brasília, na sede do PNUD, está sendo organizado um coletivo de Sina, Cuxa, vai ser entre os dias 5 e 6 de agosto. Eles vão fazer de uma forma assim, de imersão, sem estar conectado com nenhum festival, poder concentrar mais, né, e ter essa convivência ali. O Congresso do Nordeste, da Regional Nordeste, vai ser realizado em Fortaleza, junto com a Feira Música de Fortaleza. Está sendo organizado pela Rede 100, né? Realizado no dia 18 e 20 de agosto. Da Regional São Paulo Rio de Janeiro, vai ser realizado em São Carlos e vai ser parecido com o do Centro-Oeste nessa forma de imersão, né? Que vai todo mundo para um local, ficar lá numa convivência intensa, né? Entre os dias 19 e 22 de agosto. A Regional Sul vai fazer o congresso junto com o Festival Circo do Macondo, em Santa Maria, e vai ser entre os dias 20 e 22 de agosto. A Regional Norte vai ser o Festival Megafônica, do Coletivo Megafônica de Belém, entre os dias 27 e 29 de agosto. O regional Minas e Espírito Santo vai ser junto com o Festival Transborda do Coletivo Pegado, em BH, esses dias 15 e 17 de novembro. E o Congresso Nacional vai ser aqui em Uberlândia, junto com o Festival Jambolada, aqui do Goma, entre os dias 11 e 17. Então, o que está acontecendo é que todos, cada uma dessas regionais tem uma pessoa à frente na Comissão Nacional. Então, a gente está construindo junto todas essas ferramentas para a produção desse congresso. Então, o congresso regional, esse ano, está bem bacana, assim, porque primeiro que a gente conseguiu o apoio do Cultura e Pensamento, né, tivemos um projeto aprovado de 90 mil. Então, já vai dar para ter uma estrutura bacana. Assim. A gente espera que venham umas 300 pessoas. Porque como tem muitos novos coletivos, Uberlândia é uma cidade assim, de fácil acesso, né? É meio que perto assim, para todo mundo, então a gente está esperando umas 300 pessoas. E vai ser interessante que vai começar aqui em Uberlândia com uma festa tradicional que tem aqui, que é o Congado, que acontece sempre nessa semana do dia 10, em outubro. E no domingo, quando começa... A gente começa a receber as pessoas para fazer o credenciamento aqui no Goma, vai estar rolando na rua em frente a festa do Congado, que é um grande acontecimento aqui na cidade. Eu acho que vai ser interessante assim, para todo mundo que está vindo assim, gente do Brasil inteiro, ter um contato com essa manifestação tão regional que acontece aqui, né? E nos outros dias, a gente... Vai receber assim, vários convidados também, né? Que já estão definidos lá no projeto: a Lala, Savazone, Alex Antunes, Rômulo, várias pessoas que vêm para. Ai, é, o último que a gente conseguiu trazer agora, o Paul Singer, vai participar também do nosso congresso. E vai ser aquele esquema assim, de manhã, as mesas redondas, os debates, em plenária geral, com todo mundo participando. E à tarde, dividindo o pessoal em GTs, onde vai ter as especificidades de cada núcleo, né? De cada... Isso, de cada frente. E termina com o Festival Jambolada, né? No final de semana. E sempre tem essa característica de trazer bastante coisas assim, de arte integrada. A gente já está começando a dialogar mais com o pessoal do teatro aqui. Acho que vai ter uma intervenção do teatro bem bacana, da arte visuais. Então, todos esses documentos que a gente está produzindo para o congresso, eles estão na rede social do Fora do Eixo, que é foradoeixo.org.br/congresso, que é a comunidade do congresso. Então, quem quiser saber mais, ver esses documentos que estão sendo construídos, até opinar, tem várias coisas que a gente coloca lá para todo mundo opinar, acessa lá, que está bem legal, está bem bacana. Isso aí, foradoeixo.org.br/congresso, né? É. Legal, Biba, obrigado. Massa. Vamos continuar o programa aqui, então. Antes de chamar o próximo bloco para a gente trocar ideia... aí mais diretamente sobre as ações do palco Fora do Eixo, né, do teatro dentro do circuito, vamos rolar dois sons lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, bandas que fazem parte aí do Macondo Coletivo. A gente começa com uma banda chamada Chumbos, com a música Uma Noite Nada Mais, e depois toca o Rinoceronte, banda que vem circulando bastante aí, teve recentemente aqui pelo Sudeste e tal, rodando várias cidades, tocando em alguns festivais bem legais. E em breve devem estar lançando o primeiro álbum deles. Eles têm um EP lançado, do qual a gente vai escutar essa música chamada O Choque. Vamos de som, então. pontos. Chegando no terceiro bloco, moçada, ouvintes de todo o Brasil, Circuito Fora do Eixo, vamos falar do Palco Fora do Eixo, uma das iniciativas, um dos braços do Circuito Fora do Eixo, relacionado com o teatro. E para esse momento a gente vai convidar o Dado do coletivo Colmeia e a Carol também do Colmeia para falar de como está sendo essa movimentação no Brasil todo, como estão sendo estruturados os núcleos, as ações, as circulações, páginas e atualizações virtuais, como está funcionando o Palco Fora do Eixo na internet e quais os estados estão sendo representados. Sou a Carol Gerziatowski, do Colmeia Cultural Araraquara, São Paulo. Bom, para falar um pouco do Palco Fora do Eixo, nós vamos falar basicamente o que é o Palco Fora do Eixo e como que está acontecendo, como que está crescendo essa nova veia do Circuito Fora do Eixo aqui no estado de São Paulo e nos outros estados parceiros nossos aí. Bom, o Palco Fora do Eixo entra com essa ideia dentro do circuito de integrar nos eventos que tem por essência a música, outras artes, como o teatro, a dança, as artes circenses e as intervenções artísticas, como performance e assim por diante. Núcleo Durável, que são apenas 3 coletivos, é o Macondo Coletivo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Colmeia Cultural aqui de Araraquara, São Paulo, e o Enxame de Bauru, também de São Paulo. Esses 3 coletivos começaram, né, com essa ideia de integrar as artes todas nesse circuito e começamos a levar essa ideia para outros coletivos, né? O nosso núcleo, então, começou, nossa primeira ação do Palco Fora do Eixo começou isolada, né? O Colmeia Cultural, ele iniciou com essa ideia já de integração. Quando a gente começou o coletivo, a ideia era que não tivesse apenas uma arte no holofote, que tivessem outras artes também, para que fosse uma coisa mais viva e mais complexa, assim, que todas as artes comungassem no mesmo espaço. A partir disso, a gente descobriu que o Macondo também tinha essa visão, o Enxame também, que tem um artista circense no seu núcleo durável, também tinha essa visão, e formamos o núcleo do Palco Fora do Eixo. Em São Paulo, no Festival Fora do Eixo, nós tivemos a ação Palco Fora do Eixo integrada, e lá saiu a demanda de nós passarmos essa ideia e difundirmos essa ideia para os outros, para as outras 6 regionais, outras 5, né, contando que o Macondo já é uma regional. Então, agora, o núcleo que está movimentando mais essa cena das artes cênicas, da dança e do circo dentro do Circuito Fora do Eixo, também a gente está contando com o Cubo, o Lumo, o Palafita, o Goma, o Massa, e outras pessoas começaram a aparecer depois disso, como o Fuligem e o Mercado Cênico, que é um grupo lá de Campo Grande, que também chegou a conversar com a gente. O pessoal que faz o movimento Rizoma também já começou a dialogar mais com essa ideia. E a ideia é que isso cresça ainda mais e que cada vez mais os coletivos se interessem a agregar todas as artes num só meio, assim, que o Circuito Fora do Eixo não tenha mais essa divisão entre Circuito Fora do Eixo e Palco Fora do Eixo, que seja uma só, que todas as artes comunguem no mesmo espaço dentro do circuito todo. Eu sou Dado Marcondes, do Colmeia Cultural de Araraquara, também faço parte do Grupo Urucum de Teatro Experimental. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as ações, como é que estão as ações do Palco Fora do Eixo e a nossa circulação. A gente além do Colmeia, do Enxame e do Macondo, que é o núcleo durável do Palco Fora do Eixo, a gente está com as 6 regionais e mais 2 coletivos lá de Campo Grande e de Ribeirão que vieram a somar, né, nessa ação do Palco Fora do Eixo. Então a gente está mapeando, a gente fechou nesses 10 coletivos aí, né, para a gente começar a nossa circulação. Então, como? A gente está mapeando 10 casas, né, nesses 10 coletivos, para elas estarem prontas a receberem teatro e outras artes cênicas também, não só a música. E mapeando também, tipo, cada coletivo tem o seu grupo de teatro, o seu grupo de dança, o seu grupo performático, que cada coletivo também vá atrás agora de outras artes para estarem falando junto com a música, né? Então a gente mapeia os grupos e mapeia as casas. E é essa ação que a gente está agora. A gente está acabando de fazer esse mapeamento para começar a fazer essa nossa circulação. Mas cada coletivo, eu acho que pelo menos o Núcleo Durável, já estão fazendo as suas ações no seu coletivo, na sua cidade. Aqui o Comé Cultural sempre, desde o começo, essa é a bandeira do Comé, né? A integração das artes. A gente já coloca teatro, a gente já coloca dança, a gente já coloca artes plásticas, a gente já coloca audiovisual, a gente já coloca todos os artistas falando junto, né? Então aqui a gente já, antes de chamar Palco Fora do Eixo, antes de a gente ter essa união, a gente já fazia isso. E agora, mais do que nunca, né? Todas as nossas ações com teatro, com todas as artes cênicas, a gente já chama de Palco Fora do Eixo aqui. E qualquer circulação que a gente faça na região, a gente também já chama ela de Palco Fora do Eixo. Qualquer circulação, porque o Comeia, ele tem um grupo Urucum de Teatro Experimental, que é o grupo de teatro do Comeia. Então, qualquer circulação do grupo Urucum, a gente já chama de Palco Fora do Eixo. E qualquer circulação que o Arthur faça com o pessoal das artes circenses lá do Enxame, eles também já chamam de palco, ação do Palco Fora do Eixo. E qualquer ação que a Cláudia está fazendo lá no Macondo com o grupo da Hélida Vanessa, eles também já estão chamando de ação Palco Fora do Eixo, né? Até a gente conseguir se estruturar certinho e começar a circulação pelo Brasil todo. E a ideia é, como a Carol falou, a ideia é que a gente consiga aí dar uma injeção de estímulo e que o Brasil todo e todos os coletivos comecem a procurar outros artistas, além da música, para que a gente consiga circular todo mundo junto aí. Eu só gostaria de lembrar que antes mesmo da gente elaborar esse nome, Palco Fora do Eixo, o Grupo Urucum e o Comeia já realizou uma primeira circulação, que foi nos Grito Rock. No nosso Grito Rock, foi o primeiro Grito Rock que o Comeia fez, nós já integramos as artes, já colocamos ali várias intervenções durante e no intervalo dos shows. E essa proposta nós levamos também para outros seis coletivos, outras seis cidades, que nós levamos as esquetes, as performances. Então, antes mesmo de ter o nome Palco Fora do Eixo, já foi a primeira circulação e a primeira ação do Palco Fora do Eixo dentro do Circuito Fora do Eixo. Foi muito gostoso de fazer e recebemos muito bem, assim, fomos muito bem recebidos pelo público, né? Isso é muito gostoso de sentir que a gente já tem um público ali que vai aceitar e vai ajudar muito essa integração das artes. A gente achou demais saber que a gente tá chegando no mesmo público, tá ali pronto para receber o rock and roll, o público tá esperando banda, música e toda a festa que a música proporciona. E o público aplaudir da mesma forma, quando estivesse curtindo uma banda, tá curtindo um espetáculo de teatro. Isso pra gente foi importante demais. Quando a gente fez essa ação de estar em cada Grito Rock e saber que a gente foi recebido da mesma forma que a banda é recebida, sabe, com a mesma felicidade que eles vão curtir uma banda, a galera curtiu também, assistiu um espetáculo de teatro, isso só fez a gente crescer ainda mais e ter mais vontade de estar circulando pelo Brasil todo. Sobre a nossa página na internet, nós temos o portal, que é o portal que está recebendo todas as informações a respeito das artes cênicas, da dança, do teatro, do circo e da performance. Até então, quem está alimentando esse site? Né, esse portal nosso, que é o www.palcoforadoeixo.blogspot.com. O Enxame, o Comé e o Macondo estão alimentando esse site com as ações, as informações das ações que eles estão fazendo. Entretanto, os coletivos que já têm as suas ações Palco Fora do Eixo na sua programação também devem colocar essas informações, essas matérias, nos seus próprios blogs, nos blogs do próprio coletivo, porque isso faz com que a rede, né, do Palco Fora do Eixo fique mais fortalecida. A ideia é que depois esse portal, que é o palcoforadoeixo.blogspot.com, seja alimentado por todas as ações dos coletivos do Brasil todo, já integrando todas as artes, falando dos festivais. Bom, a respeito do fortalecimento que a gente está querendo fazer pelo Brasil e por todo o Circuito Fora do Eixo, é o seguinte, a ideia é que todos os coletivos do Circuito Fora do Eixo comecem a procurar, então, grupos da sua cidade, grupos que interajam com essas artes cênicas, com as artes corporais, por assim dizer, e comecem a chamar esses grupos para dentro do coletivo, para integrar a rede e abrir os seus festivais, abrir os seus eventos para inserir essas artes. Porque no final, se a gente conseguir que todas as artes estejam no mesmo lugar, no mesmo evento, o público vai começar a ter uma formação diferente, o público começa a ter uma interação diferente e uma visão ampla do que seria arte e cultura, né? O que a gente quer passar, principalmente com o Circuito Fora do Eixo, e fazer com que o público seja formado de uma maneira mais abrangente, que a música fala bastante, mas que não só ela, que a gente também pode falar bastante e passar muitas outras mensagens com o corpo, a propósito da dança, no teatro, com uma performance. E quais são os estados representados pelo palco Fora do Eixo? No seu núcleo durável, a gente tem São Paulo e Rio Grande do Sul, né, que é o Coméia e o Enxame, Coméia de Araraquara e o Enxame de Bauru, que são de São Paulo, e o Macondo lá do Rio Grande do Sul. Mas daí a gente tem também as regionais, né, as seis regionais, que é Mato Grosso, Pernambuco, Amapá, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, né, que são, além do núcleo durável, tem esses outros estados, mas a ideia é que o Brasil todo, né, comece a pensar nisso e colocar seus artistas para circular aí. É isso aí, obrigado Dado, obrigado Carol. Vamos chegando na parte final, mas antes do quarto bloco, vamos escutar Kenis Fult e Pobs. Ligue os pontos. We'll be right back. Faça parte da nossa comunidade no foradoeixo.org.br/rádio. E conheça melhor o conteúdo produzido em todo o circuito. Pontos de volta aqui na Rádio Fora do Eixo. A gente acabou de escutar o Pubis e o Kenny's Foot, dando sequência aí, né? Antes a gente teve o pessoal falando sobre o palco Fora do Eixo, representado pelo Comé Coletivo aqui de Araraquara, mais especificamente o pessoal do Gucci, o grupo Urucum de Teatro Experimental. Vamos seguir. Quarto bloco desse podcast maravilhoso, cheio de ideias, cheio de apresentações. Vamos ter agora participando o Rafa Rolim, do Massa Coletiva, e o Thiago Desan. Isso tudo para falar do Clube de Cinema. Todos os trabalhos desenvolvidos, o curto-circuito, o trabalho na agulha, os videoclipes estão sendo feitos, como estão sendo feitos, os acompanhamentos das turnês, enfim. Com a palavra, vai o Rafa, vai Thiago. Aqui é o Rafa do Massa Coletiva, e tudo bom, galera? Obrigado aí pelo espaço, falar um pouco, apresentar o Clube de Cinema, que é a frente que eu coordeno dentro do Fora do Eixo. Primeira vez que eu estou participando aqui do Ligue os Pontos, um programa muito legal, que é uma iniciativa que consegue, de fato, trazer essa produção totalmente colaborativa, muita gente do circuito, muita gente interessada aí no debate, participando e conversando sobre cultura, né, o que está se fazendo hoje. Bom, o Clube de Cinema, né, ele surge a partir da demanda do Circuito Fora do Eixo de uma produção audiovisual. Quando a ocupação da web, que é o que fez surgir o próprio circuito, ela precisa ser mais consolidada, até na comunicação, produzir um conteúdo audiovisual para dar visibilidade, de fato, né, poder enxergar o que é essa cena, quem são os agentes dessa cena da música independente, é muito importante. E aí, com a aproximação de agentes do audiovisual, surge, lógico, o interesse de passar a dialogar de uma forma mais intensiva, né, mais orgânica também do que se faz de audiovisual na rede. Todo mundo, todos os interessados, os apaixonados por essa linguagem dentro do circuito, começam a entrar em contato e aí se forma o clube de cinema. Né, hoje ele aglutina tudo que se reflete em audiovisual dentro da rede, do Fora do Eixo. Então, a gente tem desde um acervo virtual que fica disponibilizado, é só entrar na nossa comunidade, no Nosfera, lá na rede social, foradoeixo.org.br, que você pode acessar, né, que é um catálogo de vídeos do que a gente já produziu, ou de parceiros nossos, ou vídeos que a gente indica como edição e tem disponibilidade, né, que é para poder potencializar até as mostras dentro dos festivais, ou na rotina, numa ação cineclubista dentro de cada ponto. Né. Além dessa parte de exibição, a gente produz todo o conteúdo de comunicação e audiovisual na rede. O Thiago vai falar mais para frente aqui também no programa tudo sobre as web TVs que veiculam os conteúdos que a gente produz, né, de comunicação principalmente. E tem a outra parte que é a sustentabilidade, né, que é trabalhar também pensando como essa rede integrada pode se valorizar e captar recursos para potencializar criações artísticas ou até estruturar melhor as ferramentas de transmissão de web TV, as ferramentas de produção de conteúdo. Né? Porque aí também o Clube de Cinema, desde o final do ano passado, começou uma ação que, a partir do Congresso, né, mais especificamente a partir do Congresso Fora do Eixo, que aconteceu em Rio Branco, no Acre, ano passado, a gente começou a transmitir ao vivo muitas das ações do circuito, alguns festivais, alguns debates, algumas reuniões, e até o Observatório Fora do Eixo, esse ano, pela primeira vez, também foi transmitido em Web TV. Então é isso, né, a gente está estruturando toda a frente audiovisual, né, bebendo nesse mecanismo que a música se utilizou para crescer como cresceu dentro da rede, e agora potencializar essa nova cadeia. Acho que é legal. Valeu, Rafa. Dá uma reforçada no site, eu acho, né, da página, onde o pessoal pode acessar e como publicar conteúdo também, que é uma coisa legal do Nosfera, né, esse lance de ser uma rede social, que você cria o seu perfil, que você pode publicar conteúdo, e quem quiser, por exemplo, faz um vídeo e tá dentro das perspectivas do circuito e tal, como colocar o vídeo, por exemplo, na página da TV e tudo mais. Bom, a gente tem dentro da rede social do Fora do Eixo duas páginas, que é a página do Clube de Cinema Fora do Eixo, então é foradoeixo.org.br/clubedecinema, tudo junto, que aí ali a gente posta mais texto, crítica, o dia a dia do Clube de Cinema. E quem às vezes, pô, vê um filme, escreveu alguma coisa e quiser publicar lá, é só entrar em contato pelos comments mesmo da comunidade, que a gente já aciona vocês, pega o post no seu perfil, né, pode postar no seu blog, que a gente pega lá. E a parte de vídeos, a gente publica na comunidade, que é a Web TV Fora do Eixo. Né? Então seria o foradoeixo.org.br/web-tv. Né? Isso aí mantém o tarjeta web-tv. E lá tem todos os vídeos que a gente produziu, né, todos os vídeos que estão no YouTube Web TV Fora do Eixo. Né? Então ali a gente tem desde os curtos-circuitos, os blocos separados, vinhetas de eventos que a gente realizou de caráter nacional, né, cobertura de evento e tudo mais. Quem estiver produzindo vídeo e quiser publicar dentro da Web TV Fora do Eixo, né, é só também entrar lá na comunidade, fazer um post, né, mostrar o seu vídeo, passar o link pra gente, que, né, a gente tenta veicular e democratizar o máximo possível o acesso. Quando você está na home do portal também, né, no foradoeixo.org.br, à esquerda você tem uma janelinha que dá para você assistir lá o vídeo. A gente costuma pôr lá o Curto Circuito Fora do Eixo, que é um programa nosso, que o Thiago vai falar mais sobre, mas também dá para pôr lá outros vídeos interessantes que dialoguem aí com a produção da cultura independente nacional. Então, basicamente, utilizar a rede social como ferramenta de comunicação, que é para isso que ela foi criada, né, através das duas comunidades, que a gente está lá aberto a veicular cada vez mais o conteúdo produzido pela galera. Antes de passar a palavra para o Thiago, só queria que você comentasse rapidinho, né? O pessoal do MIC já comentou, né, no primeiro bloco, sobre as sedas, né, a seda, na verdade, que surgiu em Cuiabá, né, a Semana do Audiovisual, mas agora estão prestes a ser realizadas as outras sedas regionais. Só dá uma esquentadinha nisso, a gente fala com mais calma depois, mas só para dar uma prévia aí e depois passar a palavra para o Thiago. Não, com certeza aqui, não podia me furtar de falar da seda. A seda é um projeto que surge em Cuiabá, né, que chegou na sua quarta edição ano passado. que ela basicamente trabalha com a formação audiovisual, formação de quadros no audiovisual. É uma semana onde tem oficinas, mostras, né? Nas oficinas o pessoal realiza vídeos, nas mostras sempre trazem conteúdos novos, vídeos aí que estão sendo produzidos na cena independente, nacional, e algumas mesas de debate também, que vão refletir novas formas de se utilizar a ferramenta audiovisual, né, nesse momento em que a internet aí disponibiliza tudo para todo mundo. Então, ela basicamente é o resumo de todas as ações do Fora do Eixo numa semana, que é para justamente formar novos agentes, angariar pessoas interessadas e mostrar que a gente produz e trabalha em outras frentes também, que não a da música, aqui dentro do circuito. E aí, então, a partir desse bom exemplo da série de Cuiabá, a gente percebeu que era necessário que cada regional, né, cada região do país, tivesse uma seda para a gente poder promover o encontro também dos agentes de audiovisual. Às vezes o cara que está lá fazendo a cobertura semana após semana dos eventos, das noites fora do eixo, das atividades, fazendo uns clipes, não tem um espaço de circulação dentro do circuito, não tem um espaço que ele possa ir para se formar e para passar a experiência dele para os outros agentes do audiovisual dentro da rede. Então a seda vem para cobrir essa lacuna e possibilitar uma maior interação entre os agentes que estão aí espalhados, né? Então por isso a gente vai realizar a seda. A primeira seria agora em agosto, teríamos duas sedas, uma em Uberlândia e outra em Santa Maria, né, que seria no Goma e no Macondo coletivo. Na verdade, a de Uberlândia ainda a gente tá debatendo a data, mas provavelmente será em agosto. E aí depois teremos em outubro aqui em São Carlos, no Massa Coletiva, durante o Festival Contato, né? Em novembro eu acho que teríamos no Norte e no Nordeste. E em dezembro, fechando a seda Cuiabá, que a ideia também é ela agir como uma seda nacional. Que aí pelo menos um representante de cada uma das outras sedas vá para Cuiabá e lá a gente debata os encaminhamentos para o audiovisual no circuito no ano de 2011. Legal, falou em Cuiabá, vamos se conectar então de novo lá com o Hell City e com o Thiago Dezan lá do Espaço Cubo. Salve, man. Bom, como o Rafa já fez essa primeira explanação geral sobre as atividades do Clube de Cinema Fora do Eixo e o que é esse Clube de Cinema, eu vou falar sobre os programas de Web TV que a gente faz. Atualmente, o Clube de Cinema Fora do Eixo é responsável pela Web TV do Fora do Eixo, onde a gente desenvolve já desde o ano passado um programa chamado Curto Circuito Fora do Eixo. Ele, a princípio, era composto por três, mas depois passaram a ser dois blocos, onde cada bloco é produzido por um coletivo e um terceiro coletivo gravava uma cabeça e montava esse programa. Então a gente consegue fazer um programa colaborativo onde vários pontos do circuito contribuem com material para esse vídeo. E agora no ano de 2010 ele voltou com uma novidade, que é a interatividade, né? A gente aproveitou ali as opções novas que o YouTube te fornece de linkar um vídeo com outro, e aí a gente faz essa chamada e a pessoa escolhe a ordem que ela quer ver os blocos. E a gente também faz a TV na Agulha, que é um portal de música mais voltado para o lado estético. Então a gente também busca dar esse enfoque nas entrevistas que a gente faz. O Curto Circuito, como eu já disse, é um programa semanal, e essa TV na Agulha, os vídeos que a gente faz entram duas vezes por semana, e fora isso a gente também posta vídeos que a gente acha interessante e tem temas relacionados com o que a música independente brasileira vem passando. Então às vezes acontece da gente buscar vídeos na internet, documentários que outras pessoas fizeram sobre música e coloca lá na Agulha. Não é diretamente uma produção do Clube de Cinema Fora do Eixo, mas passa pela nossa curadoria. Inclusive, você que está ouvindo e tiver uma produção audiovisual e acha que cabe no portal na Agulha e quiser mandar para a gente, fica à vontade, por favor. Manda seu e-mail lá nos comentários, que a gente vai entrar em contato contigo e vamos viabilizar a entrada dela no portal. Bom, no mais, eu acho que é isso. Vocês querem saber mais alguma coisa? Não, cara, acho que tá legal para uma primeira participação, né, no Ligue os Pontos. E eu acho que ao longo das ações, né, conforme for acontecendo cada uma das ações aí, principalmente as sedas, a gente vai estar aí na sintonia, antenados e fazendo o Clube de Cinema tá presente aqui mesmo no programa para contar para todo mundo que está à distância, integrar cada vez mais todas as ações aí do audiovisual também no Circuito Fora do Eixo. É isso aí, muito obrigado Rafa, muito obrigado Thiago. Vamos de música agora com Escurinho e Gundia. Ligue os pontos. Oh, Chegando no final dessa quarta edição do Ligue os Pontos. Bom, gente, foi um prazer conversar com vocês. Foi maravilhoso esse programa de hoje. Queria agradecer a todos os convidados que participaram desse podcast. Vamos chegando ao final. Daqui a 15 dias nos encontramos novamente aqui no Ligue os Pontos ao vivo. Me despeço agora do Jovem, né, Jovem? Espero ainda poder fazer muitos desses programas, tanto na apresentação quanto na produção. Um grande abraço, que fiquem todos em paz. Bom, valeu demais, João. É nóis. Mais uma edição do Ligue os Pontos. Desta vez, como você disse, um podcast simulando, né, a nossa interação ao vivo. Mas a gente, é bom sempre lembrar, né, que o programa é quinzenal. Então, no dia 21 de julho, acontece a quinta edição do Ligue os Pontos. Atualizando aí com os principais acontecimentos do Circuito Fora do Eixo, movimentações políticas, culturais, sociais, tudo que faz parte da identidade dessa rede que compõe quase 50 coletivos no país todo, mais vários parceiros. Só aí agradecer a Paula Bainha na produção também. Vamos mantendo a sintonia, acesse sempre a página da rádio, foradoeixo.org.br/rádio. Sempre é legal lembrar que esse espaço é colaborativo, você se inscreve lá, né? Faz parte da comunidade, pode postar conteúdo, dá para você conhecer os outros podcasts que são produzidos no circuito também, escutando por lá. Lá também fica postado quando a gente está ao vivo. Dá para se inscrever, fazer transmissão, dá para conhecer, né, o funcionamento e tudo que acontece da rádio. Lembrando que a gente tem nossas reuniões semanais também, então toda quinta-feira às 7 horas, horário de Brasília, a gente se reúne no Skype, né, numa conferência de Skype. E se você quiser participar, manda um e-mail no webradiofde@gmail.com ou procura aí, manda um recado na comunidade da Web Rádio, alguma coisa do tipo. Venha fazer parte dessa história toda que a gente está inventando, criando juntos aqui. É nóis, um abraço, até a próxima. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo. Alô, galera, aqui quem fala é o Thiago Hyde, do Aeromoças e Tenistas Russas. Estou diretamente aqui da Zen Storming, com massa coletiva em São Carlos. Estamos todos juntos na Rádio Fora do Eixo. É nóis!